contar a história pra vocês, um amigo meu que saiu disparado com o cavalo porque foi escondido pro piseiro, viu? Cuidado pra isso não acontecer com você também. Eu vi um vaqueiro disparar com seu cavalo correndo pra não apanhar. A mulher descobriu que ele tava no piseiro, caindo na farra, bebendo no desmantelo. Eu vi um vaqueiro disparar com seu cavalo correndo pra não apanhar. A mulher descobriu que ele tava no piseiro, caindo na farra, bebendo no desmantelo. Quando chegou em casa foi aquela discussão, ele tentou se explicar, não teve jeito não. Quando chegou em casa foi aquela discussão, e ele tentou se explicar, não teve jeito não. Aí foi desespero. E pense na carreira do vaqueiro. Olha cá, aí foi desespero. E meu quarto de milha acompanhava esse vaqueiro. Aí foi desespero. Pense na carreira do vaqueiro. Olha cá, aí foi desespero. E meu quarto de milha acompanhava esse vaqueiro. Corre, vaqueiro, que ela tá chegando. Cavalo correndo pra não apanhar. A mulher descobriu que ele tava no piseiro, caindo na farra, bebendo no desmantelo. Eu vi um vaqueiro disparar com seu cavalo correndo pra não apanhar. A mulher descobriu que ele tava no piseiro, caindo na farra, bebendo no desmantelo. Quando chegou em casa foi aquela discussão, ele tentou se explicar, não teve jeito não. Quando chegou em casa foi aquela discussão, ele tentou se explicar, não teve jeito não. Aí foi desespero. Pense na carreira do vaqueiro. Aí foi desespero. E meu quarto de milha acompanhava esse vaqueiro. Aí foi desespero. Pense na carreira do vaqueiro. Aí foi desespero. Tem meu quarto de milha acompanhava esse vaqueiro. Bora no piseiro. Esse é o piseiro da Chapada, papai. Esse é o rompimento. Carimba que é top.